identificando. Nós somos a Bariri Rádio Clube, ZYK717, 1000 watts de potência, emissora de ondas médias, transmitindo de Bariri, centro do estado de São Paulo, Brasil, em 570 kHz. Estúdios localizados na Avenida Sérgio Fursim, 230. Transmissores em nosso sistema irradiante na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.baririradioclube.com. Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser baririense. De 2021 aqui na rádio foi demais. Com informação, entretenimento e muita música. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso? Chegamos mais uma vez na frente. Imagina a cena, nós hoje tá colado, corpo suado. Se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. E tocamos primeiro sucessos e lançamentos. E daí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. Em 2022, fique ligado. Tem muito mais pra você. Só aqui, na rádio que toca sucesso. Bariri Rádio Clube. Paz, saúde, fé e alegria. A sua rádio Clube deseja pra vocês. Paz, saúde e grandes realizações. 2022 estaremos juntos, tocando em vossos corações. Felicidades neste novo ano. Clube. Abra a porta de um novo amanhã. Na sua rádio Clube. É tanto amor que contagia. Na sua rádio. 2022 de festa e alegria. Na sua rádio Clube. Vem com a gente festa. Dezesseis horas e 4 minutos, 27 graus. Clube